Alô? Tá, tô gravando. É uma história que se chama Dadala. É a história. Tá, tem um grupo de textos. Uma parte, assim, um grupo, uma coleção de textos. Que são histórias das mansões. Mansões são as mansões que os devas vivem. Então, as pessoas, por exemplo, depois que elas fazem certo mérito, quando aquela ação dá resultado, eles nascem em um dos reinos celestiais. E uma mansão aparece para eles. A gente pode fechar a porta. Mas ela fechou. Então, por isso são as histórias das mansões. Mais ou menos. Tá, e daí nessa história se refere a diferença ou o poder da doação feita para Sangha, relacionada ao que a gente está fazendo. Então, o Buda estava morando num lugar chamado Savatthi, que é a cidade onde ele normalmente estava, num monastério chamado Jetavana. Daí tinham duas filhas de um homem bastante rico naquela época, e eles davam suporte para um monge, um bhikkhu, se chamava Revata. Revata. Numa outra vila, tá? Daí o nome, eram tipo duas irmãs, né? Uma era Bada e a outra era Subada. Bada, Subada. Daí a Bada casou com um homem e ela era devota e muito inteligente. E ela fazia esse tipo de doação e tal, né? Pro Revata. Mas ela não conseguia ter filho. Como é que se diz? Em inglês é barren ou infertile. Infértil, né? Daí ela disse pro marido dela: eu tenho uma irmã mais jovem. Por que que tu não casa com ela também? E daí os filhos, a criança, vai ser como se fosse minha. Entendeu? Naquela época, se o homem tivesse suficiente dinheiro, poder monetário, ele poderia ter mais de uma esposa, né? Porque às vezes, por exemplo, eles querem ter vários filhos, daí uma esposa não é suficiente. Então era normal, assim, pro. Daí ela sugeriu isso, porque ela não conseguia ter filho, ela não queria que ele não tivesse filho. Então essa foi a sugestão dela, né? De acordo com a cultura, né? Daí tá, ele aceitou e eles casaram e tal. Daí, agora elas estavam vivendo juntas, as irmãs. Daí a mais velha, a Bada, que não podia ter filho, disse pra Subada. Incentivou ela pra fazer caridade. Elas sabiam Dhamma, né? A mais velha sabia Dhamma e ela falou para mais jovem: faz caridade, e observa os preceitos morais. Daí tu vai ter benefícios nessa vida e tu vai ter também benefícios na vida futura. E daí a irmã mais jovem seguiu esse conselho dela, da irmã mais velha. Daí elas começaram a fazer caridade. e o para esse monge Revata, né? E outros grupos de monge com o Revata, tá? Daí, o Revata, Bhante Revata, queria um dia disse para Subhadra, a mais jovem, porque ela tinha chamado ele e outros sete monges para oferecer comida, tipo um almoço, vem para o almoço, oito monges, ela chamou, tá? Daí o Revata disse para ela, para tu fazer mais mérito, oferece para Sangha. Entendeu? Daí, ela fez pensando na sanga, fez as doações dela pensando na sanga, por causa que o Revata tinha dito para ela, né? Mas a irmã mais velha fez as doações delas pensando nos indivíduos. Por exemplo, o Revata, esse bico, né? Indivíduos. Então a outra mais jovem que veio depois fez pensando na sanga em geral. Daí depois elas morreram. E a Subhadra, a mais jovem, nasceu num reino celestial muito mais alto que a outra. Ambas nasceram num reino celestial. Mas a Subhadra nasceu no quinto reino, tem seis. Seis reinos dévicos. Primeiro é o Chaturmaharajika. Segundo é o Tavatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati e Paranimitta Vasavati. Então ela nasceu no quinto, bastante alto. E a outra nasceu no segundo. Daí. Normalmente, quando os devas aparecem, eles não nascem assim, tipo, no, não tem que se desenvolver que nem os seres humanos, né? Eles simplesmente aparecem. Puf! Não precisa de uma É, barriga. não precisa, tipo, barriga, não é um bebê e tal. Sempre aparece, pum! Já com tudo corpo normal, assim, como se fosse. Todos os devas femininos parecem sempre de uma mulher de 16 anos. Toda a vida, deva, 16 Legal. anos. Legal, né? Daí, para tu ter uma ideia, os devas do primeiro reino vivem 500 anos. Primeiro reino celestial. Vivem 500 anos, tá? Como deva. O segundo reino, eles vivem 1.000 anos. No terceiro reino, eles vivem 2.000 anos celestiais. No quinto reino, onde estava a Subhadra, 4.000 anos. Ah, essa é a. Dependendo do reino, eles vivem mais. E eles têm mais prazeres, são mais bonitos. Mas, né? O que que acontece quando, por exemplo, tu diz que vivem mais vidas celestiais e depois que passa, o que acontece? Daí no fim da vida celestial, um outro karma vai produzir a vida seguinte. Se for um karma bom, pode ser uma vida como um Já é humano ou. uma vida imensa, 2.000. É. Dois mil anos. Mas para eles é uma vida longa, mas não é muito longa, porque eles passam assim de uma maneira tão. É que o tempo é diferente, né? Não, como humanos é muito diferente o tempo. É muito diferente o tempo. Um dia celestial são 50 anos para os seres humanos. É muita diferença. Não é assim um pouco mais, não é nem o dobro, não, é muita diferença. Então, eu tô te dizendo a vida deles como eles experim a vivência deles. Então, essa, por exemplo, Subhadra, ela tinha vida de 4 mil anos. Essa é a experiência dela. Mas para os humanos são milhões de anos. Entendeu? Para tu não se confundir, eu te disse a vida do Das Deva coisas. como ele vive, como ele. Como é que se diz? Da perspectiva do Deva, não da perspectiva dos humanos. Tá, daí quando os Devas aparecem assim, puff, na mansão deles, produzida pelo karma que eles fizeram, normalmente eles refletem: o que que eu fiz para chegar aqui? Da onde eu vim? Normalmente eles pensam nisso. E os Devas, só pensando dessa maneira, o que que eu fiz? Eles conseguem ver o passado. Aparece. Eles entendem, sabe? Aparece na mente deles claramente. Ah, eu fiz isso. E essa ação produziu esse resultado. Entendeu? Quase todos os Devas, quando eles nascem, eles refletem no que aconteceu. Daí a Subhadda, lá naquele quinto, pensou: o que que eu fiz? Dela lembrou da doação que ela fez por causa do Revata, que ela fez pensando na Sangha. E daí ela lembrou da irmã mais velha, e daí ela olhou: onde é que está minha irmã? E ela conseguiu ver com. Devas conseguem ver com. Eles têm um. Naturalmente, sem meditar nem nada, eles conseguem ver as coisas à distância, sabe? Então ela só pensou: mas cadê a minha irmã? E ela viu. A irmã estava num outro reino. Daí os reinos são seis reinos dévicos. O inferior não consegue ver o superior. Mas o superior vê o O inferior. superior vê o inferior. Então ela veio visitar a irmã. Daí, os devas dos reinos mais superiores são mais bonitos, brilham mais e tal. Então ela veio e ela. A aparência dela, como deva, superava todos os outros devas daquela área. Daí ela veio e falou com a irmã. Daí a irmã dela. Tá, a irmã dela nasceu no segundo reino, né? Eu tinha te dito. E ela virou. Ela era rainha de um rei Deva. Então, Devas também tem uma hierarquia, assim. Tem alguns que nascem na posição, assim, como se fosse de rei. Rei Deva. Saka. Normalmente a gente chama ele de Saka. Então, ela era a rainha do Saka. Do rei Deva. Daí ela perguntou para a irmã dela: quem é você? Que ela não sabia, né? Ela veio, a mais A velha mais velha perguntou. perguntou para essa que estava visitando, né? Quem é você assim com essa aparência tão incrível? Com esse brilho, com essa. Né? Que supera a todos nós, digamos, né? Daí elas explicou o que que aconteceu. E daí ela perguntou: eu fiz mais doação que tu. Por Eu que que fiz tu nasceu meio lá? drama quase. É ela que começou tudo, ela que fez mais doação, talvez, provavelmente. E daí ela queria entender o que que aconteceu, que ação que produziu esse teu resultado tão especial? Daí elas discutiram, elas entenderam que foi a mais jovem fez para Sangha. Por causa que o Revata, Bhante Revata, tinha dito para ela. E a outra não sabia disso. E ela fez só pensando nos indivíduos. Também foi um mérito bem forte, né? Ela virou rainha Deva, mas a outra foi ainda mais, né? Daí o Saka, o rei Deva, ficou sabendo o que que aconteceu e ele contou para um Bhikkhu. Então o Saka, como rei Deva, contou para um monge, um bhikkhu, que era um bhikkhu que conseguia ver os devas. Ele era um bhikkhu, um dos discípulos-chefe do Buda. E ele, a especialidade dele era poderes psíquicos. Então ele conseguia ver os devas facilmente, visitar os devas e tal. Daí ele ficou sabendo, contou a história pro Bhikkhu, o Bhikkhu contou a história pro Buda, e daí o Buda ensinou essa história, entendeu? E daí o Buda usou isso para mostrar o recipiente da doação, né? Que muda, digamos, a força, o poder da doação, do karma, né? Todas as coisas que o Buda fez é a partir de uma aula, né? Não que ele fez, mas alguma regra, alguma coisa. Sempre a partir de algo que acontece, né? As regras são todas dependendo de alguma coisa. Ele não. Tem até uma discussão por que que ele não botava as regras antes de que acontecesse um problema. Porque daí as pessoas, se não teve um problema, normalmente tu põe uma regra, as pessoas não estão tão, como se diz, não tem tanta Eu sei. vontade de seguir aquela regra, porque não teve nenhum problema, entende? Então ele sempre espera uma Alguém acredita situação. muito. É. Então ele sempre espera uma situação e daí ele, ah, então a gente não deveria fazer isso. Entende? Então, de acordo com, ó, é difícil de falar. De acordo com os pro, não sei falar. De acordo com que os problemas apareciam, ele ia então definindo as limitações e tal, né? Primeiros 20 anos não tinha nenhuma regra. Porque não precisava, sabe? Normalmente as primeiras pessoas que encontram um Buda são as que estão mais preparadas. Então elas têm muita, já fizeram muitos méritos, já têm muito mais prática e são mais desenvolvidas e maduras, né? Daí aos poucos outras pessoas vêm aparecendo, a sangha aumenta. Daí começam a aparecer problemas, sabe? Bonita história aqui. É, viu? Gosto dessa história.